Gente, uma delícia. Uma delícia, Zé. Não fui presa. Tipo, tá presa. Eu vou chorar, eu chorei bastante já. Eu queria, sim, que Deus tivesse piedade. Não, tô falando sério, gente. É foda pra caralho. Pra caralho. Se para fist, fist, o hobby da internet, algum bisque. Me lembre de que insiste, o tempo faz tati. Tô nessa chuva pedindo um táxi, como se nada mais me importasse. Coloque seu sorriso numa mofa sintaxe. Colhe seu coração com durex. Como vilão sucumba meu ápice. Sou dessas coisas que se mandam só pro direct. Cedemos empate, ei, oh, taxi drive. Eu vi você fingir que era feliz numa live, pô, numa leve. Vamos fugir daqui numa nave. Fazer um filho ou algo que preste. A vida é um teste, test drive. Eu vi você fingir que era feliz numa love, pô, numa leve. Vamos fugir daqui numa nave. Fazer um filho ou algo que preste. Olha quem voltou, deixa pedir e olha quem voltou. Ignora o início e finge que a track nem começou. Que quem fala é o R-Jack, os inimigos têm pavor. Vem pra ver, me envolvi, chama Z que foi pivô. Por favor, seu pivô, vê se avisa pros meus avô. Que é muita treta e no pavão, pavãozinho deu mó carro. Homem mal com vocação de homem bomba, se estressou, matou. Bomba e de brinde o pilantra que provocou. Qual foi? Vai dizer que minha vida não tem valor. Vai lá no vilão e pergunta se o mais Jorge vacilou. Quatro fogo, quatro bala no tambor. Sai do Instagram e para de cantar o que não passou. E caro, olha aquele cara ali que me encarou. Mandadão, quer saber da minha vida, joga tarô. Quatro fogo, quatro bala no tambor. Sai do Instagram e para de cantar o que não passou. Brrr. Taxi drive, eu vi você fingir que era feliz numa live, pô, numa leve. Vamos fugir daqui numa nave. Fazer um filho ou algo que preste. A vida é um teste, test drive. Você finge que era feliz numa love, pô, numa leve. Vamos fugir daqui numa nave. Fazer um filho ou algo que preste. E no pico de putão, viemos de Plutão. Zoando teu plantão, amores de Platão. É fogo no latão. Robin Hood, cosmonauta, ladrão. Chamando o bagulho, pieta lá na área. Que o zagueiro deles é leadão, sou ratão. Sou mob Malcolm X. Meu bem, a culpa é das estrelas e também dos meus directs. O amor vagabundo se comporta nos bombetes. Marte ataca, cachamã 46. Cocaína para Luthor Lex. Taca, taca, é meia meia, passa faca. Sou Jason X. O amor vagabundo se comporta nos bombetes. Marte ataca, cachamã 46. Sex, ei, oh. Taxi drive, eu vi você fingir que era feliz numa live. Numa leve, com uma nove. Fizemos rap ou algo que preste. Yeah.